Rio 9890, estabilizou? Estabilizou, Rio 9890, Rio 9890. Oi, 1-1-8, decimal 95. 1895. Trip 52-1-8, desa para 2000, autorizado ILS XC, reporte localizador, integral, tráfego à frente a 8 milhas, é um Boeing 722. 7 visual com o mesmo, desce para 2000, reporte tráfego estabilizado, trip 52-1-8. Estabilizando ILS 1-0, já estamos embaixo para baixo. 198-10, livre pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus e 0-9 nós. Autorizado Tosa, Rio 9-8-0. O senhor confirma a intensidade? 08 mais, o Rio 9-8-0. Autorizado Tosa, vai, obrigado. Estabilizado no localizador, localizador TRIP 5318. TRIP 5218, complete final ILS, chame a torre 1-8, decimal 95. 2-1-8, 95, TRIP 5218. Patamo Lima, Juliette Lima, desça até 3.000 pés, ajuste 1-0-1-3. TRIP 5218, quantidade de aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, aguardando TRIP 5218. Papatango Lima, Quilo Bravo, controle. Firme destino, Lima, Quilo Bravo. Está acionado algum código? Confirme. Digo 0121. E tem condição de informar quantas milhas de Salvador agora? Tem um código 0121. Vou em Itape para a chegada Mari. Ainda sem contato radar. Informe atingindo 050. Rio 9890, solo 07, livre pista pela direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 0620 na chegada Mari, vigilância. TRIP 5218, checa o trem. Baixar travado, TRIP 5218. Senhora identificação? 0, vento 1-40 graus, 09 nós. Sente livre pouso, TRIP 5218. TRIP 5218. Ok, Juliette Lima, mantenha 3000, aguarde para continuar a descida. Ok, Lima, Kilo Bravo, agora em contato, radar 35 milhas de Salvador, vigilância, sobe até o 050 na praia de tarde. Chané 63 no 3, desse mantenha 4000, ajuste 1014, no 014. Lima Juliette Lima, agora desce para 2000, ajuste agora no 014, autorizado final e LS X-Ray, reporte localizador. Solo 1-1, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. Direita 2-1-9, 5-2-1-8. Boa noite, 3P5218. Q972, chegada Bonf, desse mantenha 050, vigilância radar, redução 250 mais. Flete final ILS, chame a torre 1895. Boa. Chané 6313, reduz a velocidade para 1909. 99, 6313. O 4 agora. Lima, Kilo Bravo, controle. Sequenciamento, curva à esquerda, vou ir na proa 030. E o seu limite vai ser a magnética 120 do NDB Simbra. 3-1-3, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, agora ajuste 1-0-1-3, autorizado final ILS, X-Ray, reporte localizador. Desce 2 mil pés, X-Ray autorizado, reporte ali estabilizado por 1-3, vai tirar 6-3-1-3. Baixado, travado, Lima Juliette, Lima livre, pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 5 na altímetro 1-0-1-3. O Bravo desça para 3.000, 1.003 ajuste. Mesmo, tem um ponto de espera. Tá tudo 98, desça para 2000. Informe localizador, livre LS XG, iniciei redução para 190 mais, azul com a tudo 98. Autorizado, descida 2000, autorizado o segmento, reduzindo 190 para 390. Com 972 já autorizada a descida para 4 mil pés, ajuste 1013. Redução até 220 nós, o Rio 5972. E descida para 3.000, curva à direita na proa 080. Nada X-Ray, pista no zero, chama 3.1.3, completo final ILS, chame a torre 118, decimal 95. 295, passou, chama 3, não sei, obrigado. Com aquilo bravo, qual a velocidade que está mantendo? Usa para 170 mais. Bravo, curva à direita na proa 160, limite ao localizador. 1096, desconsidere, a próxima aeronave do sequenciamento aproximou, vai aguardar. Então, fala de voo modificado ao Juno 8, desça para 1500 pés, voo em rotatório, informe visual com campo. 1-3, aguarde pista livre. 3-1-3. Juliette Lima, solo 1-8, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. Do 4-2-9-8, inicia a som para aproximação, vai seguir Bush 320 da Oceané, meia dúzia de milhas à frente. Ok, reduzindo, 6 aeronaves, 4-2-1-2. 6313, repouso na 1-0, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 3. Pouso autorizado, está 1-0, chiné 63 no 3. Estabilizado localizador, o 4298. Azul 4298, complete final ILS, chame a torre 1895. 1895, boa noite. Mais uma. Torre, boa noite, Azul 4298, final da LS. Azul 4298, continua em aproximação, aguarde autorização para pouso. Continua, aguarde autorização para 298. Transferência para a Torre, Lima, Kilo Bravo. Quilo Bravo, chame agora a torre na frequência 1895. Décima 1. Desça para 2000, 1013, autorizado sinal ILS que se reinforme o localizador. Vermelho 13, passar o lock aí, o 5972. Do 4298, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 3. Baixei, travou, livre pouso na 1-0, 1013, 4290. Nove e meia, pés azul na curta final ali, mantenho no zero. Zero cinco, aciona identificação, boa noite, chegada a Mari. Se mantenha 3000, ajuste 1-0-1-3. Passou, passou e travou, Lima Kilo Bravo. Gente, Lima Kilo Bravo, livre pouso na 1-7, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Uhum. 4298, solo 1-2-3, livre à direita, solo 1-2-1, décima 1. 2-1-1, solo, livre à direita, 4-2-1. No 096, linha decola da 1-0, vento no 40 graus com 8 nós. Boa noite, o 6201, ponto de cara da 1-0, pronto. Bom, 6201, após o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém 10. Mantenha Quebec, aguarde para o cruzamento. Termo, porém, aguarde a autorização. Dado localizador Rio 5972. Rio 5972, complete, final ILS, torre 118-95. 118-95, boa noite. Boa noite. ...096, decolador 25, controle 120.8, bom voo. 208, bom final de semana, 096. Aqui no 17 mil! Juliette Lima, segue o tráfego que pousou. Frequência livre estacionar no 45. 096, boa noite. Suba ao nível 370, sai da MOMO. 370, sai da MOMO. Vou no 096. Salvador, Rio 5972. Boa noite, chegada bom, fidesse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.013. O cara faz 5, mas não faz 6, viu? 99, altímetro 103. Livre pouso, pistola 0597, vai. China 6201, decolando 1227, controle 120.8, bom voo. 208, bom dia, boa noite. Controle, boa noite, a China 6201, decola, passa mil pés. China 6201, boa noite, suba ao 360, saída da EL. 360, poderia voar direto da EL, por favor? Pós 2000, autorizado da EL. Pós 2000 da EL. Vento para o 5972. Confirme. Formação do vento. Agora 180 com 9. 0 com 9. Solo 29, libra direita, solo 121, decimal 1. Libra direita, solo 121, decimal 1, 159. 888, sem identificação, desse mantém 060, chegando a ponta. Desça para 2000, informe localizador 1325. Chanel 6201, passa nível 160, chame o centro, frequência 125, não alterna 13325. Quer confirmar a frequência, por favor? Frequência 125, decimal 1, não alterne 13325. Então, 3305, autorizado, final ILS, XG, informe estabilizado. Atará. 3305. Azul 4235, desça para 2000, ajuste 1013, reporte localizador. Outro comando? Gente, vento no 50 graus, fundo 09, altimetrono 0 no 3, reporte para o solo. 6, decolado aos 3,6, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, até a volta, obrigado. Controle, boa noite, guardião 06. 06, litoral, Ondina, informe visual com local de pouso. É. ...3305, complete final ILS, chame a torre 1895. 1895? Confirmo. Boa noite, vai ser vez. Obrigado. Azul 4235, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado final X-Ray, vai reportar estabilizado. Voo no 246, desse mantenha 3000, ajuste 1013. Cancelada a restrição em pelo, inicie redução para 2209. Baixar checado, tá 3305. 23305, livre pouso na 10, vento no nave 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. No 3, 0 com 9. Da 3178, boa noite. Tudo bem, está. Da 3305, livre pouso na 10, vento no 50 graus, com 10 nós, altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso, da 3305. Controle Salvador, o azul 4235 vai estabilizar no localizador. Ok, complete final ILS, chame a torre 1895. 1895 é a torre, para o azul 4235, até já. ...246, desça para 2000, autorizado final ILS, se informe localizador. 2000 ILS, que esteja formando localizador, 1246. Externo, o 4235. 013. Site final do ILS Whisky, o 1888. Após pelou, vou e Serra Vida 366. Livre pouso, Guardião 06. Solo aos 40, livre à direita, solo 121, decima 1. Livre à direita, 1, decima 1, 3305. 2 Salvador, azul 4235, passou externo, baixou e travou. Azul 4235, livre pouso na 1-0, vento 130 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 3. Tem pouso autorizado, cabeceira 1-0, azul 4235. Churchill 4, clear my arrival, descend and maintain, ready level 050. Está no ILS, o gol no 246. Livre ILS, torre 18895 no 246. 18895, gol no 246. Eu vou agora no 246 no ILS, né? Você escuta? No 246, reporte externo. Vai reportar externo, no 246. ...888, desça para 2000, autorizado sinal ILS X-Ray, informe localizador. Correção. Desça para 2.500, autorizado final do DLS Whisky, pode passar no 366. 2.500, final do Whisky, vai reportar o 366, agora no 882. Externo, gol no 246. Gente, aguarde pista livre. Aguarde. Azul 4235, solo 43, livre à direita, solo 12, um decimal 1. 1, 2, 1, 2, 3, 5. Azul 46, livre pouso na 1-0, vento 1-60 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 3. No 013, livre pouso, gol no 246. Torre, alguém reportou alguma coisa do localizador para o gol no 246? Como assim? Ele interceptou, saiu para a direita, agora aqui está sendo bastante pesqueiro, fica na esquerda do eixo. Vamos informar para o controle. Chegou no 2, quatro, prossiga. Iniciante, manter litoral, 1003 ajuste, reporte através de Pituaçu. Coro 170, boa noite, chegada Mari, desse mantenha 060, vigilância. Passando 366, gol no 888. Ok, complete final ILS Whisky, chame a torre, 1895, gol no 888. 1895, obrigado, gol no 888. Livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 129, gol no 246. Salvador, boa noite, gol no 888, passou 366, estabilizado. Parte externo. Reportado. Solo 246, livre à direita, solo 121 decimal 1. 211, gol no 246. Mateu Litoral, chama a torre 1895, guardião 06. 1895, Litoral. Torre, o guardião 06. Guardião 06, segue via Litoral, reparte farol de Itapuã. Passará o farol de Itapuã. O guardião 06 está visual, contrato na final 10, se autorizar, tem opção de seguir a retaguarda sem interferência. Positivo, segue na retaguarda do Bahia da Gol, reparte na curta final para o Pate 4. Reportará, pé. Passou externo, baixado travado, gol no 888. 8, livre pouso não no 0, vento no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0, gol no 888. Para 2000, ajuste 63, autorizado final ILSXR, informe localizador. Guardião 06, vento no 40 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3, reparte solo controlado. Guardião 06, vento no 40 graus com 5 nós, reparte solo controlado. Passará solo controlado, meia. Gol no 888, solo 50, livre à direita, solo 121 decimal 9. Para direita, 219, gol no 888, obrigado. Equador, muito boa noite, gol 1-8-8-8, lembrando pela época. Fala Salvador, gol 1-8-8-8. Solo 5 na frequência livre. Igual no 882. Siga. Tá, ninguém responde em 219. Tá taxiando, já tá que tem alfa. Solo 121, um, décima 1 hoje. 121, um, então tá. Maria do 2224, autorizado de chegada a Mari, desse mantém a 060, vigilância. Uno 170, desça para 2000. Autorizado sinal ILS Taxi Rei, informe localizador. Patrick on the localized 6225. Complete LS approach, contact the tower on 118.95. 1895, 6225, thanks so much. The tower, good evening, Ocean has 6225, 3 miles to outer mark. Roger, report outer marker. I will. Trip 5595, voe Bonf, hora de chegada Bonf, chame ideal de descida, contato radar 62000 de Salvador, vigilante. Delta marca 6225. Roger, clear to land runway 10 and 150 degrees with 5 knots, QNH 1013. Clear to land runway 10, 6225. Mantenha o ponto de espera. 70, complete final ILS, chame a torre 11895. 285, boa noite. Boa. 11970, desça para 2000, ajuste 1093, informe o localizador. Boa noite, 11970, reporte o externo. Vai reportar o externo. Dos 224, desse mantenha 3.003 ajustes. Acelerando o externo, baixar travado, gol 1-1-7-0. Gente, aguarde pista livre. Bora. 6224, solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita e 121, 1, acelera 627. Uno 70, livre pouso na 10, vento 130 graus com 8 nós, altímetro 10, 13. Me pouso, gol 1-1-7-0. Fico 216, após o painel da gol, na curta final ali mantém 10. Taxi by India and Alpha, call ready, holding short. Taxi by India and Alpha, call ready. 8-5-0. 870, solo 02, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9, 12, 1 decimal 1, corrigindo. Livre à direita, 291. Tá no ideal de descida. Desça para 4.000 pés, ajuste 1 a 0, 1 a 3. 4.000, 1 a 0, 1 a 3.